Com vocês agora, Maria Joaquina Dobradiça, da Porta Baixa. É, vou cantar um fado. Oh, o artista pode me acompanhar. Então é esse? Não tem o menor que esse, não? Não é esse mesmo. Então, pode. Chorando eu passo a vida. Eu passo a vida a chorar. Mas às vezes eu me calo. E então começo a cantar. Rico, rico, rico, manjerico, vocês uma lá, manjerico, vão de baixo. Bem sei que tu não és daqui, tu nasceste manjerico na cidade de Cascais. Rico, rico, rico, manjerico, diz-me lá, manjerico, para onde vais? Bem sei que tu não és daqui, tu nasceste manjerico na cidade de Cascais. Chega, passemos a um outro programa.